Vai, isso é banda O Rei do Faroeste com cowboy no vocal. Sola, Didi, vai! Trava, ou subindo tu trava, trava, trava, trava. Ai, quicando tu trava, ou subindo tu trava, ou sentando tu trava, trava, trava, trava, trava. Oi, quicando tu trava, sentando tu trava, subindo tu trava. Ai, que isso. Oi, subindo tu trava, ou descendo tu trava, ou quicando tu trava, trava, trava. Sola de di. Médio gostoso, grave batendo. Coloque no seu paredão, coloque. Ave Maria, rapaz, venceu. E essa aqui tá bala, eu fiz para as malvada, que vai descendo, contraindo, cucando com a raba. Oi, oh, essa aqui tá massa, fiz para as malvada, que vai descendo, contraindo. Desce agora, vai. Que canto tu trava, ou subindo tu trava, ou descendo tu trava, trava, trava, trava. Ai, e descendo tu trava, o quicando tu trava, o subindo o aiço, ai, ai, quicando tu trava, descendo tu trava, ai, ai, ai, ai, ai, o descendo tu trava, o quicando tu trava, o descendo tu trava, o trava, trava, trava. Cowboy no vocal. Uai, sou! Thunder Cities Mural.